para o táxi Gol 1805, nós temos 105 a bordo, 1105, 2 horas e 40, alternando Fortaleza. Primeiro táxi, a direita, até o ponto de espera, ponte pronto. Direita, até o ponto de espera, reparo, até o Gol 1805. Pronto, não pode esperar, dona Zero, Gol 1805. A linda é cola, 180 com 10. A linda é cola, Gol 1805. Controle 3152. 3152, desça para 5 mil pés na chegada Mário, ajuste em Salvador, 1018. Para 5.0018, possibilidade de voar ITAP, dá presente? Autorizado, ITAP. Direto, ITAP. Ao 55208, boa viagem. 08, boa. Controle de Salvador. Boa noite, 05, decola, se escuta. Boa noite, 05, subiu, mantenha 370, sai da PUCA. 370 da PUCA, boa noite, 70. localizado, LS Azul 4063. 4062, complete, aproximação, torre 186. 186, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062. Está a 2 milhas externas agora na sua escuta. 4062. Baixou e travou? Firmo. Pouso autorizado. 1950 graus, 10 nós, 1018. Repouso 4062. Chame Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, boa no 805, boa. 2152, prossigo para 2000 pés, ajuste no 018, resposta estabilizada. Para 2000, anunciado no 018. Chamada estabilizada, 52. Solo 01, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Azul 4062. Salvador, objeto 897 transfere, sente da Alfa. 897, esse é para 2 mil pés na chegada a Mari, ajuste no 098. 2 mil pés na Mari, solicitando seu pro editor, oitavo. Negativo do Uno, autorizado pro editado. Ok, pro editado. Pode confirmar o ajuste, 1-0-1-8. Bola 643, complete aproximação, torre 18-6. 18-3, bola 643. Meia dúzia. 2-6-6. Oi, Salvador, boa noite, bola 643, INSA. 2.8 milhas do externo. Quatro, três, baixou e travou? Baixando agora. Forte travado, 1018. E travou, ajustado 28, bola 643. Pouso autorizado, 150 com 10 nós, o ajuste no 08. Livre pouso com no 08, bola 643. Diego 896, desce para o nível 050, pro de TAP, chegada a Mari. Para 050, pro de TAP, obrigado. localizador. Compara de aproximação, torre 18612, 3152. 18-6. 43, solo 07, direita, alfa, reporte antes da gerente. Autorizados, uma centena com 10, o ajuste 1908. Leve pouso, 1908, ajuste, 3152. Salvador, boa noite, é o gol 1714, cliente da Alfa. 1714, boa noite, desce ao 060, chegada Mari. 060 na Mari, 5897. Relativa, posto estabilizado. Para trás estabilizado, 5897. Três, portão 01. 01, pode ver a Juliette, né? Sim. Obrigado. Solo aos 12, direita, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, está na 3152. 6, desça para 2 mil pés, ajuste no 08 e aposta habilidade na LS. 2 mil pés e 18 metros da LS. 9 mil. Vamos 7-4, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-8, reporte estabilizado. 2 mil ajustado na 0-1-8, reporte estabilizado, voo 7-4. Localizador, no ILS agora, o pista no 0, web 5897. Corre 18-612. 18-612, Andreado, boa noite. Boa. Boa noite, web 5897, LS, pista no 0. 5897, web. Baixou e checou? Afirmativo. Uma centena com 10.018, tudo autorizado. Pista no 0, 5897. Pista tá seca, senhor? Tá chuviscando há 5 minutos atrás. O 5897, provável que esteja. Certo, obrigado. Um chuvisco leve. Obrigado. Nível pouso não no zero, então, web 5897. Dois de Salvador, tá 3891, bom dia. Bom dia, tá 3891, vai descer para 4 mil pés na chegada Bonf, ajuste no 018. Atente, desce para 4 mil na Bonf, 3891. Localizador, tem a pista vista, gol 1896. 89.6, complete aproximação, torre 18.6. Obrigado, Paulinho. Solo 19, livrou Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 597. Torre Salvador, muito bom dia. O 896 está fui nessa travada, senhor. Tem uma pista, uma milha para o externo e a pista vista. 896, muito bom dia. Uma centena com 12 nós, pouso autorizado, puxando zero. Obrigado.